Ouvi, ó casa de Jacó, chamei-te pelo nome Israel. Saíste das águas de Judá, eu sou o Deus que não falha. Apressadamente anunciei, coisas novas eu te darei. Se ouvisse os meus mandamentos, a paz viria como um rio, a justiça ondas do mar, e a minha glória em ti brilhará. Ah, Senhor, eu quero ouvir, teu amor em mim há de fluir. Te purifiquei na aflição, amor do meu nome eu te guardei. Eu sou o primeiro e último, teu redentor sempre ao teu lado. Nos desertos água eu fiz brotar, e meu amor nunca há de faltar. Ah, se ouvisse os meus mandamentos, o Senhor redimiu, traz paz. O ímpio não tem descanso, mas em ti meu coração é forte. Se ouvisse os meus mandamentos, a paz viria como um rio, a justiça ondas do mar. Worship, acoustic guitar, piano, sentindo de bebê.